estrada pra voltar, cortando o ar com meu desejo. Eu poderia dançar com um homem que me puxe pela mão e perceba minha mente projetando coisas formidáveis que ainda estão por vir. Que goste de sentir, é, que realmente sinta o que é ter nos braços uma orgulhosa e incansável lutadora que espera impaciente a hora que ele possa ser homem. Simplesmente eu poderia deixar meu corpo gritar onomatopeias, porque palavras, meu bem, eu nem sei de onde elas vêm. Deixar meu corpo gritar. Passo um abraço em todos os meus movimentos. Ainda assim faço questão de mantê-los livres. Eu poderia ser essa dançarina de membros imperfeitos, assim como meu vestido, mas decorei minha cabeça com conchas e corais d'água cristalina na qual mergulho constantemente. Meu par vai perceber, sem garantias. O que eu sei é que todas dançamos muito bem no ritmo de nossas casas. Quando eu voltar, eu não vou mais dizer eu poderia, e sim, eu posso. Eu posso, ah, deixar meu corpo gritar onomatopeias, porque palavras, meu bem, eu nem sei de onde elas vêm. Deixar meu corpo gritar, gritar. Palavras, baby, eu não sei de onde.